Diz que bravo Zulu, um bom dia. Aguarde cópia para Serra Nova Betango Yankee, confirmando o destino. Agora eu preciso saber a proa ideal para Chique Chique. A mesma de Momo, 320 radial. Ah, ok, ciente. Então vamos manter a Momo. Ok, mantendo a Momo mais forte. E a Serra Serra não está recebendo a resposta do seu transponder. Estou aqui de pé sobre o terreno aqui, estacionado 0175. Copiado, Whisky Bravo Zulu. Vai decolar da 17, confirme. Gente, autorizado Salvador, Serra Nova Betango, Índia, nível 085, decola 17 com curva à direita no corredor Axé. Frequência do controle em 11935, torre 1186, transponder 5065, cotejo. Copiado, Bravo Zulu, POB 03, acionamento e táxi chama torre em 1186, Whisky Bravo Zulu. Até Juliette 3663. Então 3663, ingresse Juliette para o 04. Juliette 04, obrigado. Bom dia, Papa Tango, Whisky Bravo Zulu, acionado no hangar da base, seu paradaque. Autorizado, tá, que chama para ingresso. Vai para ingresso. Tem a proa de Duna e Induna, localizador ILS, oceano 312. Tá, chama até. Azul 4298, 9000 para 2000, reautorizado. 2000, 4298. Trip 5217, desci até 4000. É o 040-5217. 4000 pés ajustado. 4000 pés ajustado, 5217. Todo bom, 90? É o 9033, ainda falta 30 minutos para o nosso plano. Apenas para coordenar, nível mais baixo, 200, legal. Ok, sim, 9033. Assim que surgir o plano, iremos já pagar a cópia conforme o centro recebe autorizar. Confirmando o nível solicitado, foi 200. Afirmo, 200, obrigado. Bravo Zulu, eu vou esperar a própria linha de cor. O número 4, se estimado em... Chique-chique, mais pode ser. 45 ou 48? 45. Ok, anotei. Controle Salvador, muito bom dia. Tan 3304, trecho da Kilo, tá mantendo nível 190. 3304, vamos descer pra 5000 com 1014 na chegada, bom. 5000, 1014. Graças. Mobilizou o localizador, 6312. Oceano 312, localizador em aproximação, redução em cheque pré-pouso, torre 1186. Torre 1866, 6312. Copiou. Torre Salvador, bom dia, Xanar, 6312. 6312, chame o final normal. Reportará. 319136, informe o gate. 9. 09, seu encontro pronto para possibilidade de acionamento. Chamará. Como é que é a conversa? Retornada? Bordo, Mike Agoveto. Poderia confirmar para Xanar as condições da pista? Pista molhada. Paciente, 6312. Trip 5217, passa BONF, liberando a restrição de altitude, descida para 2000. Liberando restrição, descendo para 2000, o Trip 5217. 1010. Tá ok, atingiu o visual, call 90, 6312. Autorizado pouso, pista molhada, 090 graus, 13 nós. Teste autorizado, pouso, 6312. Controle o Trip 5207, o tráfego à direita, posição nossa 2 horas, mesmo nível. É no nível 080 para o 100, o tráfego está na saída Momo. Ah, obrigado. Olá, 090 graus, 149. Vem a tabuzada para trás, vem a segura tudo. Azul 4298, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 86, tá daqui a pouquinho. É. Em Salvador, bom dia, Azul 4298, 3 do externo. No solo 25, libere a direita, solo 1219, o Xanar 6312. Está vibrando a direita, 1219, Xanar 6312. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, milho e meio do externo. Xanar 6. 6, chame o controle, 1 no 9 do som 3. Gêmeas foi solicitado, 340. Se não tiver autorização, poderia nos adiantar a saída, por favor? Ok, nós não temos ainda plano do senhor, mas a saída para Brasília é agora e para o seu ofício. Termo de brota na Alfa 6312. Tem taxi via Alfa, o 6312 reporta antes da Juliette. Gente, reporta antes da Juliette, 6312. Com 9033, não escuta? Não escuta na 033. Coordenados já com 6, temos autorização em Léo 200, copia? Copia, 33. Autorizado em Léo 200, via Golf 677, decola 10. Curva direita na saída da El, Leda, após Leda e Léo. O controle 11935 e o transponder 5132, Coteze. Gol 9033, autorizado em Léo, nível 200, Golf 677. Decola 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, direto em Léo. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5132. Correto, 9033, chame quando pronto para o pushback, acionamento no 06. Chamarei. Oxanar na Alfa antes da Juliette. 304, vou liberar a restrição de altitude. Está passando agora 7200 em descida para 2000 pés, o 3304. Ciente, liberado da restrição de altitude, descendo para 2000 pés, o 3304. Ah, positivo, frequência livre, Serra Serra. Salvador, boa tarde, passarei bom dia, passarei de 2023, a reporta 14, autorização para a da conquista. Sim, passarei 2233, aguarde de cópia, conquista 260. Boa dia, 2233. Aceptou LOX 5217 da Trip. 5217, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 186 vai chamar grato, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Trip 5217, receptou o LOC. Trip 5217, interceptou o LOC na presente. Sim, a gente chama o final normal. Chamar final normal. Cinco dois uma sete, chama o final normal. Vai chamar quando na final normal, 5217. Ah. Duas milhas para o Wister. 298 da azul, livrou. Perdeu contato com a torre. 4298, bom dia, taxi via Alfa, irá manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu veículo. Passou 300 via Alfa, aguardando antes da Juliette, para o gate 4298. Passarei 2223, vitória da conquista, 260, copia? Copia, 2023. Autorizado conquista, 260, decola 10, curva direita na saída Gole e volta, direto conquista, controle 11935, transpondo 5123, cotejo. Autorizado conquista, nível 260, decola 10, com curva direita na Gole e volta, após direto, controle 0935, transpondo 5123, 2123. Correto, passarei, quando pronto, se me possível, acionamento na remota 14. Camarada, sim. de áudio desse, para guiar no céu. Livre. Estou a 600 pés, o trip 5217. Gente, cheque o trem. Baixo oitavo. Autorizado o pouso, pista molhada, 090 graus, 129. Trip. Nordeste, na frequência de 12545. Ok, vai ser mais 12545, edifício mais forte que é. Tenha um bom dia e um excelente fim de semana. Muito grato, capitão. Já. Bravo Zulu em voo direto autorizado. Gente, passando 4500 voando direto, esse Bravo Zulu. Estou aguardando estimado para pouso. Estimado pouso 1300. 1300, anotei. Oi, Salvador, Mike Eco Victor, na investida para 500, diretor CPR. Ciente, Mike Eco Victor. Duna localizador em aproximação, redução. Vamos checar o trem, chama a torre. 1186. 1186, cheque o trem. Tip 5217, no solo 34. Libera a direita, solo 121219. A liberar a direita, chamar a solo 219, tip 5217. Salvador, o P3304, fui LS, passando externo, trem baixo travado. 3304, chama a vistão, está estimado 600 pés. Sim, chamará a vistão. Solo, Salvador, muito bom dia, é o trip 5217. 5217, bom dia, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, trip 5217. Azul 4298, coordenação do infra-aéreo de direção um novo gate, prossegue Juliette para o 08, apenas atencial ao pushback do passarelo na área remota. 4298, entendeu que autorizado está sendo o 08, atenção ao passarelo na remota, 4298. O gol 9223 para Guarulhos, número 2 para Cote Varja. América 9802 Recife, level 390, just 2 minutes to copy. Copy, we'll stand by requesting call level 310, American 980. Roger that, 310, I will coordinate that. Solo, só confirmando que o azul 4298, o passarelo vai puxar mais pra trás do 8. Serena Juliette, número 3, vai copiar, aguarde. Passaredo 2223, mantenha a posição, ainda anunciou, e não iniciou o pushback, ok? Mantenha a posição. E eu vou ingressar o azul agora, que já está aguardando um bom tempo. Na alfa vai prosseguir para o 08. Tem atenção mesmo após a finalização do parqueamento. Você vai prosseguir com seu pushback. Afirmativo, aqui no quadro está separando aqui no pushback 206. 4298 já ingressando os Juliette para o 08. Gente, 08, 4298. O TRIB 5217 vai prosseguir aí via Juliette para remoto no 3. Juliette 1 no 3, TRIB 5217. America Line 980 Recife Level 310, right to copy. 3304, ligando na primeira direita. Repita, por favor. 3304, ligando a pista. No solo 38, libere a direita, solo 121, nesse 19. 1219, graças. Aguarde. Solo Salvador, muito bom dia. É o 3304, Taxiway Alpha. Taxiway Alpha irá aguardar a sua Juliette. Taxiando na Alpha, aguardará a sua Juliette. Passaria 2223, observando o trip que está saindo também para a área remota. Atenção, o mesmo tem livre para sair com seu pushback missão para o táxi. Observar o trip, vai reiniciar o pushback 2223 para tirar para o táxi. O gol 923, Guarulhos 360, copia? Afirma, copia. Autorizado Guarulhos 360, via 350, decola 110 com curva direita na saída da Leda, após Leda Eudes. Controle 11935 e o transpone 5130, cotejo. Autorizado Guarulhos 360, PV 50, decola da 110, curva direita, da Leda, após Eudes. 11935, controle, o transponder é 5130, gol 1923. Correto, 923, chame para o SPEC acionamento no 05 quando pronto. Tamará, posse, 805, gol 923. Autorizado, 9136. O azul 9136, na 09 negativo, temos o passageiro na área remota que já vai iniciar seu curso. Guardado. America 980, right to copy. Vitor Índia Juliette, Salvador Cairo, no 1000 pés. Decolagem da 107 com curva à direita no corredor a Sé. Frequência do controle 11935, transponder 0, 1160, cotejo. Gente, Vitor Índia Juliette, acionamento e táxi chama Torre 1186. Com 9033, pushback acionamento no 612. 06, aguarde, 9033. Guarda. Solo Salvador, bom dia, pé 3663, informação Lima para autorização. 3663, Guarulhos, temos aprovado 340, aguarde cópia. Guarda uma cópia. São 3663, Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 340, via 350, decola 10, com curva direita na saída da El, Leda após Leda Eudes. Controle 1935, transponder 5134, cotejo. Tá bom. Máquina com Vitor, vento 080 graus 099. Da El, que é a opção da aproximar para 35 ou 17, confirma. 35, aproxima 35, marca a pista. Ciente, chame no solo. Camarada, solo, pico. O 4. 4, pronto, vai chama. América 980 Recife, level 310, ready to copy. O passageiro 2023 para táxi com 36 bordas, servindo Salvador, 3 horas e 50 da manhã. Livre táxi, via CLS Alfa, ponto espera, chama torre 1186, passaredo 2223. E Alfa, ponto espera, retenha, vai ser. São 3304, irá observar a embreagem da passaredo passando sua frente após o mesmo ingresso do Juliet para 1-0. São 3304, copiou o solo? Copiou o solo, tá após o passaredo, o ingresso na Juliet para 3304. Afirmativo. Boa. Solo 9033. 4023, confirme? É o 9033 aqui na meia dúzia. Após a passagem do TAN, estará autorizado? Puxa, não. Afirmativo. Iremos autorizar tanto o Gol 9033 como o Azul 9136. 9033, copiou. 1000 pés, 1014, Duna ILS para pouso. Vive táxi, chama para ingresso. Uno 2-35. Ok, anotei. Bravo Zulu, chame o Centro Recife na frequência de 1-3325. O Salvador é o 6225, o Chanessa já teria nossa autorização? Afirmativo, Chanessa 6225, Brasília, nós já temos autorizado 320, copia? Copia, obrigado. Autorizado Brasília, nível 320 via... Confirmando a rota que está no plano de voo? Poderíamos ir pela Uniforme Zulu 7, se autorizado. Ok, eu tenho uma rota aqui que nós não estamos acostumados a lidar com ela. Eu vou só confirmar com o centro essa rota e já já passo novamente o seu plano, ok? Mas a saída, conforme já informado, seria agora a transição ao fito. Aguarde só a confirmação com o centro. É exatamente o que aconteceu, por isso eu respondi dessa forma. Nós percebemos aqui alguma incoerência também. Obrigado por confirmar aí no seu aguardo.